Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Galley News e esta é a sua sexta edição, edição número 6 da Galley News. Eu sou Júlio César Camerini apresentando para você este programa. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. jmccom@hotmail.com, tá bom? jmccom@hotmail.com. Galley News não fala só de aviação, tá? A gente fala de tudo que acontece nesse planeta aqui. Planeta que a cada dia que passa está sendo cada vez mais destruído pelo próprio homem, né? Ou seja, a mesma coisa que você morar numa casa, comprar uma marreta e começar a arrebentar as paredes da sua casa. Em linhas gerais, é isso que o homem anda fazendo aqui nesse planeta. Né? Pegou uma marreta e está arrebentando. E hoje, né, o programa de hoje é mais um desabafo. Né? Nós chegamos a um ponto neste nosso país que quase sempre tudo que você tem que resolver, você tem que buscar ajuda dos órgãos de defesa do consumidor, do Poder Judiciário, né? Ou seja, aquele respeito entre o comerciante e o cliente parece que foi por água abaixo, né? Acabou, simplesmente acabou, terminou esse respeito. Esse respeito teve um fim. Eu digo isso porque eu, infelizmente, adquiri um veículo, um carro, né? Com alguns problemas mecânicos, sendo que o dono da concessionária que vendeu, né, da revendedora de veículos, disse para mim categoricamente: todos os nossos veículos são revisados. E agora ele se nega a consertar o carro. Quer dizer, nós chegamos a um ponto em que, se eu quero ter o meu direito preservado, eu tenho que buscar as autoridades, entulhar mais ainda, né, o nosso judiciário, que já não tem mais onde guardar tantos processos, e os juízes já estão até sem tempo de poder julgar esse ou aquele, né? Tanto é que tem uma cidade aí que o juiz começou a classificar os processos com fitinhas coloridas, né? Esse é mais importante, esse pode esperar. Quer dizer, além de tudo, você tem que procurar o judiciário para ajudá-lo em algo que é simples, que é uma relação comercial entre o comerciante e o consumidor. Até quando, hein? Até quando essa falta de respeito ainda irá imperar, né, entre nós? Até quando teremos que ficar brigando por aquilo que é direito nosso? Né? Entre em contato com a gente, jmccom@hotmail.com. Muito obrigado por seu carinho, muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo podcast da Galley News.